O tema a ser colocado aqui hoje é: o que é a verdade? O que é a verdade? Vamos aqui fazer um pequeno, como a gente sempre taxa tudo, né? A gente procura sempre colocar uma definição em tudo, e para tudo existe uma definição. Então existe uma definição aqui. O que é a verdade? Então diz aqui, é um dos primeiros valores humanos universais, é um dos primeiros valores humanos universais, e ela tem tanto valor e importância hoje, como teve ontem e terá no futuro. Melhor, a verdade, a mesma importância que ela tem hoje, ela teve ontem e terá num futuro próximo, ou um futuro longínquo. A verdade é o princípio básico que está por trás de todas as formas de vida. É um valor humano incontestável. Ninguém pode contestar esse valor humano que é a verdade. E ela jamais, jamais sofre mutações. O que é verdade hoje, trabalhando em cima da verdade, muitos filósofos trabalharam, os antigos, os Santo Agostinho trabalhava muito a verdade, o Tomás de Aquino, eles trabalhavam muito a questão da verdade. Então a verdade, ela era tida como na verdade, na época, na Idade Média, o que ela é hoje, Jesus, e o que ela vai ser no futuro. Ela não sofre mutações. Nós é que temos que se adequar, nós é que temos que sofrer mutações para entrarmos na verdade, porque a verdade é Deus. E Deus não vai sofrer mutação por causa nossa. Essa aqui é outra definição bastante interessante. A verdade é o princípio básico que está por trás de todas as formas de vida. Todas as formas de vida, por trás disso, existe o princípio básico que é a verdade. Ela dirige a conduta do ser humano. Ela dirige a conduta do ser humano. Portanto, o ser humano que tenta se dirigir na hipocrisia, na mentira, na falsidade, geralmente ele vai por caminhos tortuosos. Porque o homem, mesmo conhecendo-a dentro da relatividade, o homem não conhece a verdade absoluta. E é impossível, no estado evolutivo que nós estamos no planeta Terra, que é provas e expiações, nós temos assim uma verdade relativa. Nós conseguimos chegar até um ponto da verdade onde a gente encontra a palavra relativa, que é relacionada com certos padrões de verdade que nós conseguimos atingir, porque nós não atingimos ainda a verdade absoluta, devido à falta de, digamos assim, de evolução nesse planeta que nós estamos hoje. Então, conhecendo dentro da relatividade de sua mente e emitindo julgamentos variados sobre as coisas, pode fazer dela a motivação para a busca do divino. Mesmo nós tendo dentro de nós uma relativa verdade, mas emitindo julgamentos variados sobre as coisas, julgamentos certos, fazendo as coisas certas, e errando cada vez menos, e acertando cada vez mais, nós podemos fazer sim da verdade a motivação para a busca do divino, através da verdade. A verdade absoluta agora, não relativa, a verdade absoluta então é Deus. Quando nós partirmos daqui a alguns 300 anos, quem sabe, que nós chegarmos a termos condições de estarmos num mundo de provas e expiações, não, num mundo de regeneração, e depois tem outro mundo acima desse, quando nós tivermos condições do nosso corpo ser espiritual, estar nesse mundo, acima do mundo de regeneração, provavelmente nós conseguimos, vamos conseguir entender o que é essa verdade absoluta. Aí nós vamos entender o que realmente é Deus. Mas deixando de lado todas essas definições que são tão bonitas e algumas fáceis de entender, outras um pouco mais complicadas de entender, para nós, vamos trazer para nós aqui, para nós, aqui atualmente, na cidade, na comunidade, aqui dentro, nós, a casa espírita, o centro espírita, a igreja, a religião, a igreja católica, e nós, atualmente, estamos vivendo na verdade? Se nós analisarmos a nossa vida, a nossa vida diária, nós vivemos a verdade? Será que nós, dentro do nosso coração, nós realmente estamos tranquilos com Ele mesmo, com nossa consciência, e achamos realmente que estamos numa verdade relativa? Será que damos mais importância a ela, a essa verdade, ou às hipocrisias variadas em que estamos fadados a estar? As hipocrisias. Você sabe o que são hipocrisias, né? Falsidades. Coisas sem muita importância. Quer dizer que nós estamos, será, nesse mundo que estamos rodeados hoje de tanta coisa, de tanta complicação, estamos rodeados assim de tanta falsidade, de tanta hipocrisia. Será que nós não estamos nos deixando contaminar também um pouco com essas hipocrisias, com essa falta de verdade dentro de nós? Tempos atrás, numa festa de colônia aí eu encontrei uma pessoa que trabalha aqui na casa e começamos a conversar. Aí apareceu uma criança. Aí eu gosto de falar com as crianças, porque as crianças, elas são tiro dado, bugio deitado, né? Tu pergunta, elas não mentem, elas falam tudo e tudo e mais um pouco. Tu quer conhecer a família, tu pergunta para uma criança isso e aquilo, de certa forma, com um pouquinho de calma, com um pouquinho de jeito, a criança vai te entregando todas as coisas, né, que acontecem na família. Mas não que eu tenha feito isso de propósito. Foi somente um estudo que naquele dia lá eu experimentei ver. Então ele me disse que ele tinha 7 anos, era um menino, e que ele estava super contente, mas ele estava muito feliz aquele dia lá. Mas estava brincando, estava, porque ele tinha ganhado uma televisão, ele tinha 7 anos, ele tinha ganhado uma televisão, não sei quantas polegadas, e já tinham colocado no quarto dele. Já tinham ligado para ele a Sky, e na semana seguinte ele iria ganhar também a ligação da Netflix, que é um outro canal de filmes. E ele ia ganhar um aparelho de jogos, como é que é o nome? Xbox. Mas então esse aí ele ia ganhar só na Páscoa. Então, uma criança de 7 anos, ele já tinha televisão no quarto. Nada contra isso, pelo amor de Deus. Nada contra a criança nenhuma ter televisão, ter Netflix, ter Sky, cada um sabe das suas coisas. E aí ia ter também esse Netbox aí, que eu nem sei o que é. Não sei, juro que eu não sei o que é. Aí eu comentei com a colega essa, e eu disse, mas meu Deus do céu, com 7 anos, onde é que está o julgamento? Onde estão os julgamentos? Onde é que estão, digamos assim, as prioridades dos pais dessa criança? Com 7 anos já ter tudo isso, quando ele tiver 8, 9, 10 anos, como é que vai ser? Quando ele tiver 12, 13 anos, quando ele tiver 14, 15, 16, 18, 20, o que vai ser dessa criança? Se com 7 anos ele já está com Netflix, com Sky, com aquele troço que não sei nem falar, mais aquela outra baita televisão, liberdade para entrar os amigos e ficarem a noite toda jogando aquele tal de jogo lá, nos finais de semana. E eu perguntei, e estudar? Ah, estudar quando sobra tempo. Como é que é isso, hein? Como é que está funcionando a verdade? Como é que está a verdade perante esse tipo de atitude de pais que não impõem limites, não impõem limites em seus filhos? Eu não estou querendo criticar nada, porque meu filho também, ele com 16 anos, ele, com o dinheiro dele, é claro, ele comprou seu carro, porque ele adorava automóvel, mas ele comprou com o dinheiro dele. Mas, senhor, com 7 anos, uma criança tem condições de administrar tudo isso? Ela recém saiu da casca do ovo, Senhor Jesus. Para nós, então, que nós vamos classificar aqui, para nós o ser é mais importante que o ter? Ou, afinal das contas, o ter é mais importante que o ser? Como é que fica essa questão aí? E não é só essa criança, não, hein? Essas crianças, elas estão aninhas, estão em grande quantidade por aí. Como é que vai ser os pais dessas crianças daqui 3, 4, 5 anos, se não estão conseguindo colocar limites agora com 7 anos? Não estão conseguindo. Ah, e mais um comentário. Que naquele dia lá, era dia de Páscoa, na semana seguinte era dia de Páscoa, mas no dia de Páscoa, ele não queria mais saber de ovo, de chocolate, nem nada. Isso aí já era. Páscoa, para ele, tinha que ganhar esse ovo. É, isso aí. Ele tinha dispensado qualquer tipo de chocolate, tá, tudo certo. Aí eu queria chegar para ele e perguntar qual é que era o significado da Páscoa, mas eu vi que estava pisando em terreno meio impróprio, né? Então eu parei por aí. Mas aí eu disse assim, eu vou trazer essa experiência para a casa espírita, porque todos nós aqui somos pais, alguns são avós, uns são tios, outros são tias, avós, avós, primos, primas. Será que realmente nós estamos agindo certo com nossas crianças? Em não estar impondo limites assim? O que vai dar daqui 5, 6, 7 anos? Fica uma pergunta no ar aqui. Só mais uma vez. Nada contra. De repente alguns filhos de alguém que está aqui têm tudo isso. Ótimo. Beleza. Tem condições. Mas, por favor, fiscalizem. Fiscalizem, porque depois será muito tarde. Obrigado.